Nossa, é louco, mano. Nossa, aquela fita lá, eu fiquei, mano. Você é doido, fiquei em choque, tio. E aí, e aí? E aí, Digão? Firmeza, parceiro? E aí, tio? Suave? Da hora. Então, mano. E aí, o bagulho lá pegou? O bagulho tá na caixa, tá na caranga já, tio. Tá engatilhado, mano. Então demorou, tio. Vamos levar lá essa resposta logo. Só tá guardando essa encomenda aí. Demorou fazer essa parada, então. Vamos chegar, vamos chegar. Demorou. Cai pra dentro, o novo ditado diz que arrependimento é veneno. Time formado e o produto na mão, termômetro explodiria com tal febre de ambição. Há uns dois dias recebi a encomenda, a decisão é livre, relativa e ciumenta. Então meu parça, vai desistir, tro. É nóis, é nóis. Vamos que vamos, prosseguir. Demorou. Nós é zica brava. Decisão foi tomada, então dê no que der. Os percalços que vier, certeza que toma Pelé. Bati de frente sempre com o não. Perseverança e postura é só questão de opção. A vida proporciona armadilhas e testes. Que me faz reagir é quando puxo o flashback. Eu vejo a mercadoria na caixa e tô pra te dizer que o tempero da vitória é a fome de vencer. Se escorregar pode cair todo o céu, e no fim perguntamos se cumprimos o papel. Uns parceiros aqui, ó, que me abandonou, fazer o que, dog? Se quis assim o senhor. Perfeito o escritor, mas se atrapalhou no roteiro, e a nossa gestão será persuadir o tempo inteiro. Ilícito não, olha lá como fala. O produto aqui tem código de barra. Plano bolado, tudo esquematizado. Eu sou bando chega. Acharam que eu estava derrotado, no pronto da guerra, e eu não era assim. Sabe como é se garantir mesmo sem ganhar? Sabe como é construir mesmo se for quebrar? Convicto que a preguiça é contra empenho, e eu vou bater de frente porque a verdade tá me devendo. Tomar de ponta a ponta e dominar todo o comércio. Já cansei da ilusão como um mundo paralelo. Meio termo não existe, esse é meu palpite. Se pá eu tô a pampa, tu disse, me disse. Então só meu som, mas honra ou vergonha, pode olonar. Sorriso ou hematoma, então vai da sua escolha. A vibe positiva vai puxar os regueiros e dá mais adrenalina a todos roqueiros. Funkeiro, pagodeiro serão clientes fiéis, e os rappers consumirão da cabeça aos pés. Confiança é antídoto e ainda dá mais foco. Quero estourar grandão e também sair na foto. Pra alcançar o topo então não existe atalho. Caso pegue, parça, é queda inevitável. Bola de gão, puxando o pelotão. Consumidores vão pirar já. Oh, né não? Eu vejo a mercadoria na caixa, cada unidade é embutido todos sonhos e toda insanidade. Lucrar um qualquer e ver um novo horizonte. E no meu mundo não se invertem os valores. Algemas da ilusão, vem, vulgo desânimo. Não prenderão meus passos, muito menos meu sonho. Eu crio um ditado e faço a favor de decorar. Enquanto tiver psicológico e pulmão, eu vou sonhar. Desce! Desce! Não, desce! O que tá acontecendo, senhor? Tranquilo? Tira a mão daí! Vai! Sai logo! Cadê a caixa? Tô ligado com o bagulho, é tráfico, certo? Eu quero saber, cadê a caixa? O que é que tem na caixa, mano? Não, então, tá aqui, ó. Caixa aqui, ó. Pode pegar, pode dar uma olhada aí. E aí, Joe, você tá me tirando? Que parada é essa aqui, mano? Então, é o novo CD da Falange.